Bro! Malabarizando! A música é uma viagem longa, sem volta. Meu nome é Chorão, eu sou linha de frente, mas esqueço do modo quando ando de skate. Querendo ir para uma bobada que é pra sola gastar. Eu trabalho pra caralho, mas não se babadear. É muita história, hein? Muita coisa pra fazer, quem é de pé, continua com a gente. Vem comigo então. Atitude a gente tem, sim, sorte a gente tem também. De um jeito ou de outro, pode crer que elas vêm. Mas não só pro rolê, pra muito mais que isso. O que elas querem é aquilo e você tá ligado disso. No meio disso tudo eu não te iludo e não me iludo. Há pouco tempo atrás eu era um pobre vagabundo. Andava pela rua sem nenhum trocado. Ia a pé pra todo lado, maltrapilho e maltratado. Maltrapilho e maltratado, falido e mal cuidado. Mas quem vai abrir pra mim as portas da Babilônia? Completamente louco, mas o louco consciente. Eu vivo a vida, é assim que se faz. Um passo além leva sempre a um mais. Eu nasci pobre, mas não nasci otário. Eu é que não caio no conto do vigário. Tenho fé em Deus pra resolver qualquer parada. Chega com respeito na minha quebrada. Oh, oh, tira a mão, deixa entrar, tá com a gente. Se tiver do meu lado, pode vir que é boa gente.